Quando a noite vem, fecha meus olhos. Faço uma oração e peço a Deus para proteger todos meus filhos dos perigos da vida e dos pecados meus. Quando amanhece em meu quarto, faço uma oração pra agradecer a esse anjo lindo que desperta ao meu lado, sorrindo, me ensinando a viver. Sou um homem que sofreu, mas hoje sou vencedor. O que Deus me deu de presente, uma estrela cheia de amor. Mesmo sendo tão feliz, já carreguei minha cruz. Plantei bem a minha raiz numa terra cheia de luz. Faço uma oração pra agradecer a esse anjo lindo que desperta ao meu lado, sorrindo, me ensinando a viver. Sou um homem que sofreu, mas hoje sou vencedor. O que Deus me deu de presente, uma estrela cheia de amor. Mesmo sendo tão feliz, já carreguei minha cruz. Plantei bem a minha raiz numa terra cheia de luz. Sou um homem que sofreu, mas hoje sou vencedor. O que Deus me deu de presente, uma estrela cheia de amor. Mesmo sendo plantei bem a minha raiz numa terra cheia de luz. Plantei bem a minha raiz numa terra cheia de luz.